Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, gente. Meu nome é Thiago, eu sou psicólogo, eu trabalho no SIS, o Serviço Integrado de Saúde, e trabalho com constelação familiar. Hoje eu queria falar com vocês sobre projetos. É isso mesmo, sobre projetos. Você pode se perguntar, poxa, mas como fazer projetos numa situação que a gente está vivendo? Como fazer projetos quando eu não sei o dia do amanhã? Mas é isso mesmo. A gente precisa abrir uma brecha nesse tempo que a gente está vivendo para projetar também o nosso futuro. Para olhar para frente e imaginar o que queremos fazer ali na frente. Isso é necessário porque nós seres humanos sempre somos um projeto inacabado. Nós estamos sempre crescendo, nós estamos sempre amadurecendo, nos desenvolvendo e nos abrindo para o futuro. Enquanto você estiver passando por esse momento de pandemia, se dê um tempo também para fazer os seus projetos. Ter projetos em mente, olhar para o futuro com esperança, olhar para o futuro com os projetos que você quer realizar. E se vendo realizando esses projetos também. É óbvio que esses projetos podem mudar. É óbvio que a gente pode flexibilizar eles, modificar eles. Mas a gente nunca pode perder esse movimento interior de construir nossos projetos. Muitos seres humanos já passaram por pandemias, por dificuldades. Provavelmente nossas famílias também, muitas pessoas passaram por isso. E muitas pessoas reconstruíram suas vidas e cresceram com essas dificuldades. Vamos nos abrir a novos projetos. Mantenha isso vivo dentro de você. Mantenha essa força de construir novos projetos, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo. Ok? Um grande abraço para vocês. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.